Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita, recebendo hoje o nosso estimado companheiro Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Boa noite, Álvaro. Boa noite, a satisfação muito grande estarmos aqui e particularmente gratificante porque estamos reiniciando os programas da rádio na nossa sede aqui na União Rádio Web, com mais tecnologia, mais comodidade. Enfim, a gente voltou reiniciando, né, depois desse período de pandemia que todo mundo teve que ficar em casa no home office. Então agora vai funcionar melhor o programa, né? Sem dúvida alguma, são muitas novidades. Uma delas é que agora o nosso programa segue em formato de podcast e também pode ser acessado pelos melhores tocadores de podcast do mundo. Então você pode encontrar o programa Visão Espírita no Spotify, no Deezer, no iTunes, você que tem seu dispositivo da Apple, no Google Podcasts e no Amazon Music. É só entrar lá no seu tocador de podcast favorito, pesquisar por Programa Visão Espírita ou por União Rádio Web e você, ou por Use Piracicaba, e você vai encontrar o programa Visão Espírita. O tema do programa hoje é muito interessante. O ano novo chegou e já estamos no final de janeiro. Hoje já é dia 30 de janeiro e veja bem, já estamos às portas do quê, Álvaro? Do carnaval. Ou é uma época tão alegre, não é mesmo? Tão feliz. E a gente vai falar sobre o carnaval hoje. Mas alguns instantes antes da gente falar sobre o carnaval, eu quero agradecer a você que nos acompanha, que está sempre aqui conosco. Obrigado pela presença. Que possamos todos aprender juntos um pouco mais agora, junto com as reflexões que o Álvaro aqui vai trazer para a gente. E eu quero saudar aqui também o nosso querido companheiro, valoroso trabalhador, na divulgação do Espiritismo, nosso querido companheiro Sandro Moretti. Você não vai ver o Sandro Moretti, mas você vai ouvir o Sandro Moretti. Fala alguma coisa aí, Sandro. Oi, um joinha. Boa noite, pessoal. Olá, um prazer estar aqui. Olá, o Sandro vai ser o nosso Lombardi. Então, qualquer dúvida, aproveite. Nós estamos aqui ao vivo, transmitindo ao vivo, nesse instante, dia 30, às 19 horas e 3 minutos, mande a sua pergunta, o Sandro vai passar essa pergunta para a gente e o Álvaro vai procurar respondê-la ao vivo aqui durante o programa ainda. Só que se a gente não souber, né, Álvaro? A gente promete que vai fazer o quê? Vai estudar, né? Com toda certeza, ninguém sabe tudo, né? Nem essa a pretensão. Sem dúvida alguma. E eu quero aproveitar e falar para você que é de Piracicaba, se não conhece ainda, visite a Livraria Espírita Allan Kardec. Fica aqui no centro de Piracicaba, Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, na loja 5. Passe por lá. Ó, eu quero mostrar para vocês aqui a campanha Conheça o Espiritismo, essa obra que é o Fundamentos da Doutrina Espírita, Álvaro. Obra magnífica para quem não conhece o Espiritismo ainda. Se você já conhece, nos acompanha, já estudou bastante, dê de presente para um amigo, para um conhecido, alguém que está passando por alguma dificuldade, que quer conhecer mais, né? Ou que pensa que conhece, mas não conhece. É gratuito. Passe lá na Livraria Espírita Allan Kardec e retire seu exemplar do Fundamentos da Doutrina Espírita e aproveite também, retire o seu exemplar do periódico O Arauto. Essa é a última edição, chegou agora, Álvaro, referente aos meses de janeiro e fevereiro. Então tem textos aqui sobre o carnaval, Alex Bonafini escrevendo sobre o carnaval, tem textos sobre mediunidade, né? Notícias, tudo que acontece no movimento espírita aqui da cidade e da região. Aproveite, retire o seu Fundamentos e o seu Arauto lá na Livraria Espírita Allan Kardec. Álvaro Augusto Vargas, vamos falar de carnaval agora. Me diz uma coisa, qual é a origem do carnaval? Tem-se notícia de quando começa-se a festejar o carnaval? E por qual razão, Álvaro? Olha, tem um espírito que a gente admira muito, o Dr. Bezerra de Menezes, e ele, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, ele publicou uma obra muito interessante que ele fala em detalhes sobre o carnaval e as suas implicações. Nas fronteiras da loucura, que me parece o nome do livro, né? E essa obra que nós estamos baseando para fazer os comentários. E de acordo com Bezerra de Menezes, a origem do carnaval é muito antigo, vai desde a antiga Roma, quando você tinha lá a Saturnália, vai na antiga Grécia, né? Você tinha também as festas na Grécia, mas sempre festas com muito erotismo, muita sexolatria, inclusive na antiga Roma, nessas festas, se fazia até um sacrifício humano. Então, a origem ela é um pouco para a época, para hoje escandaliza, mas na época a moralidade era mais, ainda inferior aos dias de hoje. Mas as suas raízes são dessa forma, os excessos, a irresponsabilidade, a orgia, a beber demais. Então, essa é a origem do carnaval. A ponto de acordo com Bezerra de Menezes, a própria constituição do verbete carnaval, ela vem, né, sintetizando a carne nada vale, a primeira sílaba de cada palavra, carne nada vale, carnaval. Então, é uma festa dos sentidos. Então, realmente, para aquelas pessoas que pensam e manter uma certa serenidade, um certo equilíbrio, não é dentro de uma folia de carnaval que você vai encontrar isso, né? Pois é. Álvaro, e é interessante quando você fala sobre a origem da palavra, a formação da palavra, carne nada vale. Nós somos espíritas e, é claro, nós falamos prioritariamente das coisas do espírito. Isso pode ficar até um pouco ambíguo, que a pessoa pode pensar, mas realmente carne nada vale. O que vale realmente é o espírito. O mais importante é o espírito. Mas não é nesse sentido, não. Né? Porque, na verdade, a carne vale, né, Álvaro? Vale, vale muito, não vale? A ferramenta de trabalho. Porque na visão espírita, nós temos uma população de almas aqui encarnadas em torno de 8 bilhões, é bastante gente. Mas desencarnado, mais de 20 bilhões. Então, uma oportunidade reencarnatória, às vezes tem que fazer um pleito e tem que ter um certo mérito para conseguir, que tem fila. Não é assim chegando que vai reencarnar. Tem muita gente que não tem uma oportunidade reencarnatória. Então, a carne nada vale seria assim, um descaso perante o uso dessa ferramenta que nos foi emprestado, porque o corpo físico não é nosso, é um empréstimo de Deus, seria como aquele operário desleixado, que não sabe cuidar da ferramenta. Não é esse sentido que o Bezerra de Menezes fala, no sentido de a pessoa ser irresponsável. Agora, a carne, no caso, o corpo físico, é um instrumento importantíssimo e fundamental no processo evolutivo. Cada reencarnação é um verdadeiro atalho nesse processo evolutivo no aspecto intelectual e moral. Desde que a gente aproveite também essa oportunidade. Ficar em folia de carnaval o tempo todo não vai resolver. Tem algumas cidades, tem alguns locais no Brasil que parece que é carnaval o ano inteiro, né? Você começa, não sabe quando termina. E vai de cidade em cidade, quer dizer, isso aí é uma anestesiar os sentidos, os valores morais. Não é esse o objetivo da vida, né? A gente deve ter um momento de reflexão, de descanso, todo mundo precisa. Férias, todo mundo gosta de férias. Aliás, janeiro é um mês típico de férias aqui para as crianças, tem aula, tem férias na escola, os pais vão levar para passear. É um momento de retemperar as energias. Mas os excessos do carnaval é que são condenáveis. Interessante quando você diz que o nosso corpo é um empréstimo divino. Portanto, vem de Deus. Se vem de Deus, é também divino. E devemos tratá-lo como um instrumento divino. Por meio do nosso corpo é que nós evoluímos aqui. Se não fosse necessário, certamente não encarnaríamos, né? Não reencarnaríamos, não mergulharíamos na carne. Sinal de que realmente ela é muito importante para a gente. Álvaro, o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão falar sobre o carnaval como se fosse um momento de extravasar. Né, aquelas energias, aquela angústia acumulada, a tensão acumulada ao longo do ano, ao longo dos períodos, a gente sabe que vivemos um momento social muito turbulento, e se tem essa desculpa não, esse argumento, assim, dizendo que é um momento de extravasar, assim como muitas vezes também acontece até com esportes, né, com torcedores de time de futebol, que vão naquele momento lá no estádio para extravasar a sua energia, para poder depois voltar à sua vida, à sua rotina normalmente. Agora, me diz uma coisa, existe uma diversão real nessas festas de carnaval? Porque me parece que sim, né? A gente olhando parece que sim, que as pessoas se divertem muito lá. Isso de fato acontece? Existe essa diversão, essa alegria verdadeira? Não, não existe essa alegria verdadeira. Poucos se divertem. A grande maioria está ali para extravasar justamente os seus recalques, as suas frustrações, que deveriam ser canalizadas de outra maneira. Então, se o homem entender que nessa vida aqui na Terra, essa aqui é uma escola abençoada, nós temos situações, às vezes, desagradáveis que nós temos que vivenciar, mas vezes com provas que nós estamos passando. Mas não ficar recalcado, complexado, irritado, frustrado, com coisas que, não, de repente, nós não podemos mudar. Tem situações que nós temos condições de mudar pelo nosso esforço. Todo mundo deve se esforçar para melhorar a sua situação. Por exemplo, a pessoa tem um emprego que não gosta, deve estudar mais, buscar fazer um concurso, uma especialização. Não adianta ficar revoltado contra o chefe, contra aquela situação. Isso aí não resolve nada. E essa frustração, a pessoa vai tentar extravasar, mas isso é muito ruim, porque não traz uma paz real, traz uma exaustão das energias. A pessoa fica exaurido e acha que descansou, mas não descansou, simplesmente ficou depauperado de energias. O problema todo que acontece também no carnaval, quando a pessoa faz isso, deixa levar por essa situação, é que na visão espírita, as nossas reencarnações, nós sempre aprendemos muitas coisas, mas nem sempre pautamos com atitudes, ações cristãs. A maioria de nós, para não dizer a totalidade, tem um passado de várias encarnações culposo, de muitos equívocos. E esses equívocos estão armazenados em nosso inconsciente profundo. Ele fica lá, guardado como um vulcão, assim, dormente, para que através das reencarnações, gradativamente, possa ter essa vinda dessa lava e ser disciplinada para não causar destruição. Então, nós vamos limpando o nosso passado culposo de várias encarnações nas reencarnações subsequentes de forma ordenada. Se eu deixo me levar numa folia de carnaval, onde eu libero esse passado culposo do inconsciente profundo que sobe para o consciente, aí eu vou passar a ter reações, as mesmas reações que eu tinha num passado lamentável, talvez de 1.500 anos atrás. E essas reações podem acarretar muitos problemas. E ainda a gente vai ter um comportamento totalmente esdrúxulo, que nada a ver com o comportamento que nós teríamos em condições normais. Então, esse extravasamento de energias não é saudável dessa forma. Muito interessante quando você usa a palavra, o termo cansaço. Eu queria focar um pouco nisso, né? Você fala, a pessoa realmente não está se divertindo. Porque a gente pensa em se divertir numa coisa leve. Você fica mais leve quando você se diverte. E é o mesmo que uma noite de sono, não é, Álvaro? A pessoa está cansada, trabalha o dia todo. Está cansado, com o corpo cansado. Ele deita, ele descansa o corpo, no outro dia ele está bem. Mas, e o espírito? Se o espírito não está bem, ele acorda no outro dia como? Ele acorda cansado. Pode dormir 12 horas, pode dormir 15 horas. Ele acorda no outro dia. É muito comum a gente, eu já ouvi muitas pessoas dizerem, né? Olha, eu dormi, parece que eu apanhei de noite. Estou todo quebrado. Quanto mais dorme, mais cansado fica. A gente pode fazer uma comparação com isso, com o carnaval também, que você vai buscar um descanso, uma recuperação de energia. Na verdade, como você disse, você volta mais exaurido ainda, é isso que acontece. E como isso se dá no contexto espiritual mesmo? Isso aí, na verdade, é uma fuga. Você tem aqueles recalques, aqueles complexos, a pessoa está sentindo oprimida pelo estilo de vida que tem, está revoltada, ela não consegue aceitar a situação, não consegue trabalhar essas questões que não estão resolvidas e acha que vai extravasar no carnaval. Então, na verdade, é uma fuga, é uma ilusão que não vai trazer paz ao indivíduo, muito pelo contrário. Ele vai ter muito mais problema, porque até pela questão física. Mas nós mencionamos que o planeta Terra tem 8 bilhões de encarnados e mais de 20 bilhões de desencarnados, na mesma faixa vibratória da Terra, onde predomina a maldade. O nosso mundo, na classificação espiritual, ele está como situado como um orbe de provas e expiação predominando a maldade, porque 70% dos habitantes eles estão transitando na escala evolutiva da animalidade para a razão. Apenas um terço dessa, da nossa humanidade está migrando da humanidade para um sentido mais humanitário. Então, a maioria vibra negativamente. E esses espíritos, então, que estão no mundo espiritual, necessitados, que a gente pode chamar de espíritos obsessores, que vão obsediar os foliões, nada mais são do que as almas dos próprios homens que desencarnaram, mas durante a Terra, quando estavam aqui, se deixaram levar pelos vícios, pela maldade. Eles querem ainda, do mundo espiritual, manter esses mesmos vícios e se aproximam desses foliões pela ação, pela atitude mental, pela forma equivocada de se conduzir. Aí sim, além do depauperamento energético do folião, nós temos um processo obsessivo sendo estabelecido. É interessante, Álvaro, segundo a sua explicação, quando a pessoa desencarna, então não vira anjinho, né? Seria muito bom, né? Ela leva com ela todos os seus vícios, todas as suas mazelas. Essa é a razão da encarnação, né? Você aprender alguma coisa, se melhorar. Se você morre carregando ainda essas más inclinações, é o que vão lhe conduzir lá do outro lado da vida. E lá, a tendência é ser pior, né? Porque aqui... É interessante você falar, Wilson, porque às vezes a pessoa falece e vai... Ah, fulano era tão bom. Ele não era bom nada, mas que morreu virou bom. Quer dizer, essa é a tendência nossa de transformar em anjo quem faleceu, mas... A gente é o que é, com os valores morais, os valores intelectuais, não vamos mudar com isso. Né? Infelizmente, igual mencionei, 70% da humanidade ainda vibra muito perto da animalidade, está muito preocupado com do queixo para baixo, né? O estômago e sexo. Né? Então, não está tão voltado assim para um lado mais sentimental, intelectual. Uma pequena parcela apenas. Mas é um desafio. É um desafio. Por isso que reencarnar na Terra se chama provas e expiação. Tem almas em expiação, esses 70%, e em provas aqueles que já querem melhorar, mas sente que a coisa não é fácil. Porque o ambiente conspira contra justamente a prova que você tem que passar. Todo mundo já teve no educandário terrestre, quem gostava de fazer prova? Eu me lembro que eu tremia, me dava calafrio, às vezes sentia até problema intestinal, que eu tinha que fazer aquela prova difícil, medo, suor, quer dizer, não é fácil fazer uma prova. E reencarnar na Terra não é uma prova fácil. Por isso que o tema da noite, que nós estamos conversando aqui, Carnaval, é para nós ficarmos atentos, sermos prudentes. Porque se a Terra tem um ambiente tão assim difícil, 70% das almas vibrando negativamente, esse ambiente, a atmosfera da Terra, por quilômetros e quilômetros, repleta, empestada de energias negativas. Nós vamos abrir a guarda? Nós vamos sair pulando inadvertidamente na folha de carnaval? Parece com aquela ovelhinha caminhando no campo no meio dos lobos. Não, nós temos que ter prudência e saber como nos conduzir. Carnaval é uma época muito complicada para o Brasil. Para todo mundo, mas eu acho que especialmente para o Brasil. Não é uma visão, é importante a gente frisar isso, que não é uma visão pessimista, mas são informações muito importantes que você nos traz, que são trazidas, né? São informações que nos são trazidas pelos espíritos superiores. Emmanuel é um dos espíritos que traz essa informação sobre a relação entre os encarnados, a quantidade de encarnados e desencarnados. E, de fato, isso que você disse, a gente pode confirmar olhando para a sociedade. Quando você olha para a sociedade, o que a gente vê? Né? Não é uma visão pessimista, mas o que é mais fácil ver realmente são as pessoas ainda transitando nos degraus da competitividade exacerbada, do egoísmo, da vaidade, né, e poucas, né, sublimando o seu espírito, né, procurando valores mais elevados. Muito bem, você que nos acompanha, aproveite, faça a sua pergunta no ar. Nós temos uma pergunta. Sandro Moretti. O Valmir Rodrigues, ele comenta: para aqueles que não vão para extravasar e por lazer puramente, estão sujeitos à obsessão coletiva. E pior ainda, se maior a mediunidade, a chance de sair com os amigos indesejados. Com toda certeza, Valmir. Imagina que alguém chegasse para nós e dissesse que quer fazer um turismo fora do Brasil e vai fazer um turismo lá na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Ele falou, não, eu sou uma pessoa cuidadosa, eu boto um colete à prova de balas, vou andar naquelas trincheiras, não vai ter problema nenhum. Será? Será que seria o local bom para você fazer turismo à fronteira da Ucrânia e da Rússia hoje? Não recomendo. Aliás, não recomendo a ninguém estar lá nesse momento tão difícil para aqueles dois países, nós lamentamos. Então, você vai entrar na folia de carnaval, gente, você tem ali um pouco de tudo. Um processo, uma verdadeira obsessão coletiva que acontece. Porque na época, por exemplo, de Natal, que se comemora a data magna da cristandade, 25 de dezembro, os corações estão voltados para Jesus, para o menino Jesus, é um momento sublime. Então, as correntes mentais, elas criam pontes com os planos mais elevados dessa época. Agora é o inverso. Agora é o rei Momo, é a Saturnália, é a bacanália da Grécia que volta, onde tudo pode, tudo é liberado. A carne nada vale. Então, é essa irresponsabilidade que as pessoas se deixam levar, que a pessoa acha, não, existe carnaval, vale-se tudo, pode-se tudo, tudo é liberado. Então, isso cria uma ponte com umbral, trazendo esses irmãozinhos necessitados, coitados, que estão estacionados no aspecto evolutivo, para obsediar os foliões. Então, é muito perigoso participar, não é recomendável. Você pode participar, eu não vou estabelecer sintonia, tudo bem, mas o ambiente que você está dando é um ambiente saudável no aspecto espiritual. O Espiritismo, ele fala muito sobre progresso, né, Álvaro? Para o Espiritismo, nós estamos ladeira acima, assim dizendo, estamos cada vez melhor, cada vez melhores. Enquanto algumas religiões nos veem ladeira abaixo, ou seja, a coisa vai piorando, vai piorando, vai piorando, até que um dia Jesus volta para restabelecer todas as coisas, separa os bons dos maus, coloca os bons no céu, coloca os maus no inferno, está tudo resolvido. Para nós espíritas, a dinâmica é um pouco diferente, as coisas estão cada vez melhorando mais. Então, é uma visão muito otimista, então, ao contrário da visão pessimista que a gente acabou mencionando na pergunta anterior. Eu digo isso porque, assim, me parece que nós melhoramos um pouco, a questão da erotização, sobretudo do corpo feminino. Me parece que alguns anos, algumas décadas atrás, né, a visão da mulata, o próprio turismo sexual, era mais explorado aqui no Brasil. Alguns anos atrás, a gente tinha uma propaganda conhecida na rede de TV, né, mais assistida no Brasil, que era a Globeleza, né, ela dançava praticamente nua, não é nem seminua, nua mesmo, e hoje não tem mais, hoje isso já não existe mais, a Globeleza já não existe mais, ou se existe, já são com outras fantasias e tudo mais. Então, mas ainda assim existe a erotização do corpo, sobretudo feminino. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa erotização leva, é claro, ao desejo, muitas vezes, e leva à prática sexual. Uma prática sexual que não é exercida em razão de uma ligação de afeto verdadeiro, mas sim uma coisa momentânea. Isso é muito comum, não é, Álvaro? As pessoas vão para os bailes de carnaval, muitas vezes, ficam com mais de um parceiro numa mesma noite. Do ponto de vista espiritual, que é o nosso foco aqui, quais são as consequências dessas atitudes? Interessante esse ponto que você levantou, Wilson, porque, na verdade, o que está acontecendo é, durante 1000 anos, Jesus proibiu a reencarnação de almas muito empedernidas no mal. Por isso que teve, inclusive, as artes que eclodiram na Renascença, onde esses espíritos muito perversos estavam todos confinados nas regiões do umbral. Mas Jesus deu a eles uma oportunidade, quando na época de final de tempos, na época que estava a transição planetária que estamos passando agora, eles teriam a última chance de se modificarem. E desde 1950 estão reencarnando. Então, aumentou muito a pressão da sexolatria, da violência, do egoísmo, da maldade. Mas, para balancear, Jesus também permitiu a reencarnação de almas, de espíritos que vieram de orbes mais elevados que a Terra para nos ajudar. Então, é interessante esse período agora, onde ficou assim um divisor de água muito nítido. Nunca foi tão fácil para o homem estabelecer uma sintonia com os espíritos mais elevados, como também com os mais atrasados. É justamente faz parte do processo da separação do lobo das ovelhas, do joio do trigo. Então, nós temos realmente uma melhora no aspecto moral, até pela evolução da sociedade, não tem tanta erotização na televisão, mas continua funcionando por trás dos bastidores, quer dizer, a sexualidade continua mais que nunca presente de forma mais camuflada, mas continua. E, principalmente, para aqueles que se deixam levar para essa pressão desses espíritos atrasados que estão reencarnados e estão também mais próximos de nós aqui da crosta. Então, você vê que a nossa vigilância tem que ser redobrada, porque não dá para brincar mais. É como se tivesse o fogo e a água. Se eu estabelecer, me deixar levar de forma, não digo nem ingênua, né, de forma simplista, achar que não tem problema, e naquele ambiente ou naquele local, ora, a pressão negativa aumentou muito. Então, nós temos realmente essa situação e tem que ser levado em consideração qualquer local que eu frequente e os pensamentos que eu estou estabelecendo. Agora, eu vou pegar uma palavra que você disse, né? Ingênua, né? Ingenuidade. A gente pensa logo em crianças. E eu converso com algumas pessoas que têm aquele saudosismo, se lembram dos bailes de carnaval, de quando eles eram mais jovens. E, geralmente, nos comentários eles dizem, antigamente não era assim, as pessoas não tinham essa malícia que tem hoje. Né? Demonstrando um pouco mais de inocência naquele período. Esse saudosismo é real? É assim mesmo? Isso era mais leve assim? E o que dizer das crianças? Estou falando dessa ingenuidade, porque os bailes de carnaval, as crianças já são levadas, né? Os pais levam as crianças aos bailinhos, né? As escolas às vezes se organizam para fazer clubes, né? As matinês para as crianças. Existe nesse aspecto espiritual algum problema desses bailes também, Alvaro? Não, não existe. Eu mesmo, quando jovem, o carnaval era completamente diferente, principalmente nas cidades do interior, era muito pacato, era brando, era uma festa comum, era uma grande festa, e não tinha realmente essa malícia, essa maldade, esse erotismo exacerbado, isso não havia. Mas eram outros tempos. O que aconteceu é que, desde o advento, aumenta a população. Qual era a população no mundo nessa época, né? Então, o Brasil já está com 220 milhões de pessoas, o mundo está com 8 bilhões. Quer dizer, praticamente nós temos dobrado a população a cada década, é uma coisa impressionante. Então, assim, hoje, com essa presença espiritual pesada, liberada das regiões trevosas, em todo mundo, não foi só para o Brasil, não, viu? Então, a gente fica pensando, não vem tudo para o Brasil, não. Jesus é bom. Bom, muita gente foi para um determinado local aqui do Brasil, né? Mas que fique por lá, né? Mas a grande parte está por aqui mesmo. Mas então, eles estão realmente atuando em todos os setores e ficou mais difícil hoje. Então, aquela pureza, aquela simplicidade do carnaval primitivo de 50 anos atrás não existe mais. Não existe mais. Será que tem carnaval, Álvaro, nos planos mais elevados? Assim? Será que tem festas desse tipo? Não, não existe. A gente tem alguma... Não, isso aí... O carnaval, Bezerra de Menezes diz que o carnaval são reminiscências da época da barbárie, né? Está aí você... Que dava um certo encanto, ninguém ligava porque estava muito superficial. Mas isso, com a evolução da sociedade, o carnaval vai deixar de existir, não vai ter mais carnaval. Não faz sentido, né? Uma festa que remonta à era primitivista do homem, né? da pacanália da Grécia, da Saturnália na Roma, festas pagãs, dos excessos, da sexolatria, da orgia. Não, não, isso não vai ter. No futuro, na sociedade, não vai ter isso. Nós estamos evoluindo, devagar, mas nós estamos evoluindo. No mundo de regeneração, que é o próximo passo que a gente vai dar enquanto sociedade, não vai ter festa de carnaval. É bom se acostumando já, então. Aquele que gosta de carnaval é bom já ir. Agora, você falou um assunto interessante, mas está dentro de um contexto também que você colocou, que algumas pessoas imaginam que o Cristo vai voltar e vai mudar tudo. Na verdade, o Cristo já voltou, né? Jesus, ele prometeu que voltaria, e ele voltou através da sua mensagem consoladora, que é o Espiritismo. E ele foi ele que organizou a terceira revelação. Então, a terceira revelação é a volta de Jesus. E essas mensagens espíritas que chegam, milhares de obras, elas são capazes de mostrar o que está acontecendo. Então, nós estamos na época hoje de revelar as coisas que estavam escondidas. Não podemos mais esconder do homem os fatos reais que acontecem no mundo espiritual. Hoje ainda, a maioria das pessoas que desencarnam chegam no mundo espiritual no estado lamentável. Muitos espíritas, ou pessoas que se dizem espíritas, defendem veementemente o carnaval. Acham que o carnaval é uma festa saudável, uma festa boa e de diversão. E o próprio Emmanuel fala, olha, nenhuma pessoa sensata faz apologia do carnaval. Não vai fazer apologia do carnaval. Nos dias de hoje, nós estamos atendo à atualidade. Então, nos dias de hoje, o carnaval ele é um momento onde se processa grandes processos obsessivos. Porque a gente imagina que o folião exausto, depois exaurido das suas energias na folia, vai para casa, vai dormir, vai se recuperar e vai ficar novinho em folha para outro dia. Não é assim. Porque ele estabelece uma ligação com o astral inferior. E na expansão da alma, o seu perispírito, a sua alma, é projetada e levada pelos obsessores para os pântanos e cavernas do mundo, do umbral. E lá ele é torturado, ser viciado, e vai sofrer toda essa influência negativa. Então ele vai voltar ainda mais, em piores condições ainda do que estava antes. E esse contato com esses espíritos atrasados não é só questão energética. Eu perdi muita energia, que a gente chama no espiritismo de vampirização espiritual, vampirização energética. Porque esse contato com os espíritos atrasados leva também à transmissão de patógenos espirituais para o corpo espiritual, que vai depauperar, inclusive causar doenças e até morte da pessoa que teve esse contato. Então tem que tomar muito cuidado. É a presença do espírito, Álvaro, que vai gerar essas doenças? Como funciona isso? Esses espíritos doentes que se aproximam, eles, de certa forma, provocam uma desritmia do funcionamento dos órgãos. Passa a trabalhar mal e conferindo essa enfermidade, a própria presença energética dele. E existe na nossa atmosfera os patógenos espirituais produzidos pelos desregramentos humanos. Esses patógenos espirituais se alimentam dessa energia, são criados pela mente do homem e estão presentes. Diz André Luiz, em uma das suas obras, ele fala o seguinte, que se não fosse a energia solar e o magnetismo da Terra, não haveria um único ser vivo na face da Terra, devido à presença desses patógenos. Então, a energia solar e o magnetismo da Terra eliminam esses patógenos, mas nós estamos sempre produzindo mais. Porque o egoísmo, a maldade, a violência gera essa energia negativa. Tá? Então, diz o Bezerra de Menezes que no carnaval, as energias negativas chegam a quilômetros de altitude em relação à crosta. Então, essa vibração energética negativa produz esses patógenos também. Também tem o caso dessa energia negativa produzir mutação em vírus e bactérias. O caso, por exemplo, da Covid, que surgiu aí surgiu através desses processos. Uma mutação daquele vírus que passou a ser de uma gravidade muito maior para o ser humano. E vão ter mais patógenos, mais vírus, porque o homem não está mudando a sua belicosidade e a sua violência. E isso realmente é complicado, né? Quando a gente fala sobre esse ambiente, eu sempre penso naquele peixinho. Álvaro, você conhece aquele peixinho, chama Beta. Sim. Ele é um peixinho único, mal-humorado, você não pode colocar ele com outro, ele tem que ficar sozinho num aquáriozinho bem pequenininho. Uma poça d'água. É uma poça, praticamente. E quem tem o Beta sabe que você tem que trocar gradativamente um pouquinho da água, né? Toda semana tem que trocar um pouquinho da água, porque ela vai ficando ácida. Ele vai depositando os seus dejetos ali e a água vai acidificando com o tempo. Se você não troca, o que acontece? Ele adoece e morre. Eu gosto muito de fazer uma analogia com a gente, a nossa psicosfera. É como se nós fôssemos um peixinho dentro de um aquário também. ali, dentro daquela limitação. Nós estamos mergulhados dentro de um ambiente que nós mesmos vamos depositando dejetos naquele ambiente. E se não for renovado de vez em quando esse ambiente, também vai nos afetar e nós vamos adoecer e vamos levar até a morte, inclusive, como também é o caso do peixinho. Mas, Álvaro, eu quero me aprofundar um pouco mais nessa questão da ação, da influência dos espíritos trevosos. Nós falamos que quando uma pessoa desencarna com um vício, ela leva esse vício com ela. Vamos aqui tomar como um exemplo um indivíduo que desencarnou por alcoolismo. Ele bebeu muito, ele não conseguiu se desvencilhar desse vício. Esse vício causou ao corpo físico dele uma doença grave, por exemplo, no fígado. E ele, quando desencarna, ele vai procurar bebida. Mas por que que ele, desencarnado, não vai procurar bebida, por exemplo, num alambique? Por que que ele vai procurar bebida? Por que que ele vai procurar as pessoas para fazê-las beber? Porque é isso que acontece, né? A presença deles, eles acabam induzindo, né, o encarnado a consumir o álcool. Por quê? Qual é essa necessidade que eles têm, Álvaro? É interessante essa influência espiritual. E aí você pode notar até nas fantasias, às vezes, de verdadeiros monstros. Isso aí, diz o Bezerra de Menezes, que são aquelas pessoas que vão para as regiões do umbral e lá vão ver os espíritos todos com aquelas deformados. Porque o ser humano aqui na Terra, na jornada dele, o corpo espiritual dele é exatamente como fosse o corpo físico, se for uma pessoa de bem. Mas se é uma pessoa viciosa, pessoa má, perversa, ele vai deformando o corpo. Quando ele desencarna, é um verdadeiro monstro que ele se apresenta, até com aspecto bestial. Tá? E esses espíritos, eles precisam do viciado para manter o seu vício pela própria mediunidade da pessoa. O fenômeno mediúnico, né? Médium não é só aquela pessoa que está na sessão espírita e está transmitindo mensagens dos espíritos. Médium somos todos nós. A mediunidade que a gente chama do espiritismo é quem tem aquela mediunidade ostensiva, é mais acentuada. Mas todos nós sentimos a influência dos espíritos na nossa vida. Então, os bêbados, por exemplo, os alcoólatras, eles são considerados pelos obsessores como canecos humanos. Então, quando o bêbado bebe aquela bebida, as emanações energéticas dela no corpo espiritual são sugadas pelo obsessor. Então, ele usa o indivíduo para sugar o seu vício. A mesma coisa da cocaína, da maconha, do ópio, é o mesmo processo. Então, ele vai usar esses indivíduos. Você pode perguntar, às vezes, por que a pessoa desencarna e continua viciada? Por que não mudar? Mas aí vem a pergunta, mas por que você não muda quando você está encarnado? Se é tão fácil assim, que se você não muda agora, o que vai mudar depois? Não é uma situação muito fácil. E aí nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, a pessoa se deixou levar pelo vício, o vício é seu, você que quis ter esse vício. Por que você não combateu? Da mesma forma que você podia combater aqui, você pode combater do lado de lá. Mas chega um ponto que o indivíduo se cansa. Ele vai ver que já deu, já foi suficiente, começa a se lembrar de Deus, faz uma oração. Então, nesse momento, ele vem os mensageiros do bem para resgatá-lo. Lembrando que, conforme disse Jesus, pedi e obtereis, buscais e achareis. Então, o mestre espera que nós vamos buscar ajuda, tá? Porque nós temos o livre-arbítrio, ele é respeitado. Então, não adianta o mentor espiritual chegar e falar, você está errado, eu vou tirar você daqui. Não é assim que funciona. Ele espera que você tome a decisão de mudar, aí ele vai te ajudar. Porque tem que estar respeitando a sua decisão. Se a decisão do indivíduo é continuar no vício, então você fica no vício e fica sofrendo. Então nós temos que aprender, temos que nos conscientizar que essa ajuda vem desde que eu possa fazer a minha parte. Quando Allan Kardec vai falar sobre os tipos de espíritos com os quais nós nos relacionamos, ele começa a falar do nosso anjo guardião. Depois ele avança e fala dos espíritos familiares. São aqueles espíritos que muitas vezes se aproximam, uma vovó, um vovô, ou alguém que nós tivemos muita proximidade, e que às vezes não estão tão preparados, não são tão bons assim, e querem nos atender, né, querem atender os nossos anseios, e nem sempre é bom atender os nossos anseios, aliás, eu diria que quase sempre não é. E, além deles, vão aparecer depois os espíritos simpáticos. Os simpáticos é aqueles que, indiferente se são bons ou ruins, eles vão se aproximar da gente por simpatia, por sintonia. Aqueles que gostam das mesmas coisas que nós gostamos. E depois dos simpáticos vêm os obsessores. Os obsessores é uma classe separada de espíritos, porque Kardec vai definir a obsessão como uma ação persistente de um espírito. Então é uma perseguição mesmo. Então nós entendemos que os obsessores são aqueles com os quais nós trazemos algum comprometimento ou pessoas que nós tenhamos prejudicado em outras encarnações e que se aproveitam da nossa condição de encarnados, da nossa prisão temporária, enquanto eles estão desencarnados, para nos perseguir, alguns deles para buscar uma suposta justiça, né, na forma de vingança. Mas, dito isso, esclarecidos os espíritos que estão ao nosso entorno e quais as razões deles se manterem perto de nós, numa festa de carnaval é possível iniciar ou desencadear, porque lá vão ter muitos espíritos simpáticos, né? Isso é, se eu estiver bebendo, vai aparecer muitos espíritos que gostam de beber também, que vão me incentivar a beber mais, isso eu não tenho dúvida. Mas é possível, como eu disse, você iniciar um processo obsessivo mesmo, uma ligação persistente, ou seja, um espírito que você vai lá, você encontra com ele, você traz ele para casa, ele fica com você, ele acorda no outro dia com você, ele passa a te perseguir. É possível isso acontecer, Álvaro? O que acontece é que nós temos amigos e inimigos. É muito difícil dizer que você não tem inimigos. Jesus tinha inimigos, tanto que foi condenado à crucificação. As pessoas odiavam o mestre porque ele trazia a reforma moral. Eles não queriam reformar, eles queriam manter a situação que estava, de poder, de exploração do povo, que Jesus condenava. Então, passou a ser inimigo. Jesus tinha inimigos. Então, alguém fala que eu não tenho inimigos? É ilusão. No ambiente comercial, a competição, às vezes, estabelece inimizades, que é muito comum no aspecto comercial. Às vezes, em uma empresa, só quer galgar uma posição, outros também querem aquela mesma posição. Então, tem o tal de famoso puxar o tapete. Então, ao longo das reencarnações, nós fizemos amigos e fizemos inimigos. Alguns nos perdoaram. Eles compreenderam a nossa ignorância e seguiram para outros planos da vida. Outros não perdoaram. Então, esses nos observam, que não nos perdoaram, como feras selvagens aguardando oportunidade de ataque. Agora, imagina você estar num castelo, sitiado por inimigos. A fortaleza. Você vai fechar os portões, colocar uns preferências, uns jacarés ali no fosso de água, para ninguém cruzar aquela muralha nem derrubar o portão. Aí você está protegido do seu castelo. Mas se você, de repente, escancar a porta do castelo, o que vai acontecer com o inimigo que quer invadir? Ele vai invadir. O castelo aqui simbolizado na nossa casa mental. Se eu estabeleço uma sintonia com esses espíritos que estavam aguardando a oportunidade de me derrubar, então eles vão adorar esse momento, porque finalmente chegou a hora deles. Então, toda prudência é necessária, porque esses inimigos, às vezes, não nos perdoam. Eu estou há mais de 40 anos trabalhando no movimento espírita e conheci casos e casos de obsessão que levaram, inclusive, à morte da vítima. E o obsessor não perdoou. Eu conversava com o obsessor, conversava, você tem consciência do que você está fazendo? Tenho. Você sabe que você vai se prejudicar? Sei, mas eu vou matá-lo. Gente, isso foi mais de um caso assim que eu conheci. Não é fácil isso. Então, se a pessoa não se resguardar e tem um inimigo dessa categoria, desse que late, que não perdoa, tem uns que guardam inimizade por 400, 500 anos. Não perdoa. Então, um círculo de ódio depende do ultraje que sofreu. Então, por isso que a gente pensa quando fala do carnaval, é só um exemplo, uma festa. É uma festa que poderia ser uma festa inocente, mas, infelizmente, ela não é, pelas condições atuais do mundo, pelas condições da sociedade de hoje. Então, nós não vamos ser simplistas, nem inocentes, nem ingênuos, perante essa situação. Então, nós temos que encarar que o mundo é um mundo difícil. é o mundo de provas, e espíritos que não gostam tanto da gente nos espreitam. Particularmente, eu chamo a atenção para os que trabalham para o bem, porque nos diz uma das suas obras, Manuel Filomeno de Miranda, através do médium de Valdo Franco, que esses espíritos trevosos, por muito tempo, eles perseguiram todos os cristãos, porque tinham ódio do Cristo. Muitos deles morreram, perderam a vida, suas propriedades, na época das cruzadas, na época da Inquisição. Então, tomaram ódio ao Cristo. Imagina quantos judeus foram queimados vivos, vendo a família torturada, né, os árabes lá, que foram lá às cruzadas, por vários séculos, destruindo tudo, guardaram ódio do Cristo, por causa desse equívoco das pessoas terem feito. E perseguiam todos os cristãos. De um tempo para cá, eles viram que os verdadeiros cristãos são os espíritas. Então, nós somos agora privilegiados, sorteados, para serem alvos desses espíritos obsessores. Então, quando eu chamo a atenção, é aquele que trabalha do espírita, que me diz que gosta de brincar o carnaval, ir para a folia e não vai acontecer nada. Eu falei, olha, tá a mesma coisa do turista que quer ir para a fronteira da Ucrânia com a Rússia hoje. Eu acho que não é uma boa. Olha, Álvaro, você disse uma coisa, enquanto você dizia, eu pensava, não, alguns podem dizer que é uma festa comum, né? E que, de fato, se a gente pensar dessa maneira, alguns vão poder pensar assim, ah, mas eu, meu filho vai em festa o ano todo. Né? E algumas festas talvez sejam pesadas, né? A gente sabe que, né, você tem hoje algumas festas em que são muito semelhantes ao carnaval. Mas eu acho que o que torna o carnaval mais grave, digno realmente de cuidado, é o fato dele ser tão genérico, tão geral. Exato. E é nesse ponto que eu queria que você nos explicasse o que Kardec chama de obsessões coletivas, Álvaro. Olha, Kardec explorou isso aí em várias situações, ele não pôde avançar mais, mas tem várias mensagens dele, ele fala de situações. Ele chama particularmente a época de Jesus na Galileia, como os obsessores atuavam, porque Jesus era a luz do mundo, é a luz do mundo até hoje. Lá iluminou toda a Judéia e a Galileia também. E quando você acende uma luz no meio da escuridão, numa mata, o que que acontece? Aparece muito inseto. A mesma coisa, a luz se acende, esses obsessores se aproximam. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente acende a nossa luz, mais esses espíritos aparecem. E os obsessores, a obsessão coletiva, que é o que o Wilson se mencionou, é justamente o estabelecimento de várias pontes com o umbral. Então, tem várias pessoas ao mesmo tempo agindo de forma irresponsável. Isso cria como uma massa energética negativa de atração, como um verdadeiro imã, para os obsessores em massa entrarem aqui na nossa sociedade, entrarem em contato com os humanos. E aí tem toda uma alienação mental generalizada. A pessoa passa a agir, acho que o que o outro está fazendo eu também posso fazer, é aquela irresponsabilidade, inconsequência daquele momento, que é quase que um bloqueio cerebral, é quase que uma hipnose coletiva, é isso que acontece nesse período de obsessão coletiva. É perigoso e nós temos que ter muito cuidado. Nesse momento, eu acho que nessa época de carnaval, as pessoas têm que se resguardar um pouco mais, ou não participar, ou ficar na sua casa lendo uma boa obra, sintonizando com coisas mais elevadas. As casas espíritas, se possível, devem trabalhar, manter as portas abertas, porque se é um pronto-socorro espiritual, não deve fechar, deve atuar, recebendo as pessoas necessitadas, dando um passe, fazendo a fluidoterapia, atendimento fraterno, orientando. Quantas vidas não podem ser salvas numa casa espírita através do atendimento durante esse período? Então, não devemos fechar as portas nesse momento tão difícil. Em nenhum momento, mas sobretudo nesse momento, que é o momento de mais gravidade. Mesma coisa que os bombeiros fecharem a porta no momento de um incêndio. Né? Não, está tendo muito risco de incêndio, a gente achou que é muito perigoso, então a gente não vai trabalhar durante um tempo. É bem o oposto. Álvaro, pegou aquela piadinha, o pessoal fala que na hora do almoço o restaurante põe uma plaquinha fechado para o almoço. Fechado para o almoço, exatamente. O restaurante, né? Allan Kardec vai dizer que todos nós somos médiuns em algum grau, no sentido de que todos nós nos relacionamos com o plano espiritual, concomitantemente nos relacionamos com o plano físico, todos nós, em graus diferentes. Né? Os médiums ostensivos seriam aqueles que têm uma sensibilidade maior, que chegam a ouvir, por exemplo, no caso dos médiums audientes, que chegam a ver no plano fluídico aquilo que outras pessoas não veem, né, que são os médiums videntes e outros tipos de mediunidade que nós sabemos. E uma pessoa, nós sabemos que também hoje a ciência, ela vai dizer, a psicologia, eu não me lembro o número exato, mas eu fiquei impressionado quando eu li sobre a taxa de pessoas na sociedade que podem ser, que podem possuir algum grau de esquizofrenia. Veja, em graus distintos, né, existe uma grande faixa da população que tem um certo grau de esquizofrenia. Nós sabemos que a esquizofrenia e a mediunidade andam assim muito próximos, porque os seus sintomas são muito parecidos, essa sensibilidade, esse medo de alguma coisa que não existe, essa ideia de perseguição, essas vozes que se ouvem muitas vezes. O Espiritismo é muito claro em orientar as pessoas, todas elas, a procurarem tratamentos psicológicos, psiquiátricos, quando necessários, quando o médico julgar necessário, com medicamentos, e, simultaneamente, o tratamento espiritual, porque muitas vezes esses sintomas podem ser sintomas de uma mediunidade. Agora, dado essas informações, ou seja, um volume significativo de pessoas com um certo grau de sensibilidade, que não se sabe se é exclusivamente psíquica, um problema psicológico ou de ordem mediúnica, medianímica, o que acontece com essas pessoas que têm uma sensibilidade maior nesses ambientes de carnaval? É, isso aí é realmente preocupante, tá? Porque a esquizofrenia, a pessoa tem... já vem de outras encarnações com esse problema. É muita coisa do... é um animismo, são situações pregressas que emergem no seu próprio cérebro e ela enxerga e vê quadros do passado. E não são coisas reais que estão acontecendo no dia a dia. Já o médium, não, ele está vendo quadros reais. A mediunidade é simplesmente a terceira visão. A pessoa está vendo o espírito ali presente, não é coisa do passado. E está ouvindo o espírito falar realmente quando é audiência. É diferente do esquizofrênico, que está tendo ilusões, está tendo manifestações psicóticas. Né? Sim. Agora, se a pessoa tem mediunidade, é como significa que a mediunidade ela não nasce do nada no indivíduo. A pessoa, antes de reencarnar, ela vem preparada para ter essa sensibilidade mais aguçada, mais acentuada. O que o centro espírita faz? O centro espírita não cria médiums. Ele simplesmente educa a pessoa que tem essa sensibilidade, que tem essa mediunidade, essa capacidade mais ostensiva de comunicação com o mundo espiritual. Mas ele amplifica, ele gradativamente ele vai amplificando essa capacidade. Agora, se você amplifica essa capacidade de entrar em contato com o mundo espiritual e vai para um lugar que está cheio de espírito obsessor, ora, é meio perigoso. Se para uma pessoa que não tem essa sensibilidade já é ruim, para o médium é extremamente ruim. Ele pode adquirir toda uma carga negativa, se desequilibrar, de forma muito mais acentuada que o indivíduo que não tenha essa mediunidade. Não é recomendável, de hipótese alguma, a pessoa que tem a mediunidade, mesmo aqueles que já têm a mediunidade mais amadurecida, mais equilibrada, ir para esse ambiente. Então, você vai e você nota, por exemplo, quando a pessoa faz alguma visita a alguns lugares... Tem, inclusive, lá na Polônia, lá aqueles campos de concentração dos judeus, Auschwitz, por exemplo, uma tragédia da humanidade. Eles colocam placas, eu nunca visitei, nunca tive coragem ainda, talvez um dia eu tenha. Colocam placas na entrada para você sair, que tem pessoas que entram e começam a passar mal. A energia negativa daquele ambiente. Eu visitei um castelo na Áustria uma vez, quando eu era professor, estava em treinamento. Um castelo medieval muito bonito. Talvez foi em Salzburg, na Áustria. E depois eu fui descobrir que era um QG nazista aquilo lá. Eu fui no primeiro andar, no segundo, eu comecei a me sentir mal, fui embora. Era um QG nazista. O que se passou lá dentro, Deus me perdoe, de tortura, de coisas que aconteceram? Então fica realmente uma energia muito negativa. Agora, no carnaval, é a mesma coisa. Você tem obsessão coletiva, os indivíduos ali, a população espiritual negativa muito maior que a população humana, 3 a 4 vezes mais. Você tem 100 foliões, você tem 500, 600 espíritos perturbados ali naquele ambiente. Você vai, você pega toda essa carga negativa. Não é recomendável. Eu acho melhor não. Prudência. Como diz o apóstolo Paulo, né, tudo eu posso fazer, mas nem tudo edifica, nem tudo, tudo nos convém. Quer dizer, nem tudo é conveniente fazer. Então, tem que dosar. É, vê o carnaval na televisão, então, se gosta tanto, você está protegido. Pois é. Álvaro, você falou sobre uma coisa interessante. Você disse que as casas espíritas não produzem médiums. De fato, a mediunidade é algo que muitas vezes é assumido até como um compromisso reencarnatório do indivíduo. A gente tem várias obras que tratam disso. Na obra Os Mensageiros, por exemplo, tem várias histórias de pessoas que se comprometeram com a mediunidade, depois que retornam aqui, acabam se esquecendo, falem, né? Há uma falência nos seus empreendimentos como médiuns. Mas o papel da casa espírita é, então, de educar essa mediunidade, de forma que ela possa ser contida nos momentos certos, controlada, porque o médium, quando ele não tem essa educação mediúnica, ele é uma antena parabólica desregulada. Ele pega tudo de todo lado. Né? Agora veja, está falando sobre as casas espíritas se manterem abertas ou não. Olha como não faz sentido isso. Né? Um médium que frequenta uma casa espírita, que está num processo de educação, de tratamento, né? Não faz sentido esse médium participar de um baile de carnaval. Não. Não faz sentido. Não faz, né? Sentido. Não. E aquela pessoa que é médium, porque a gente recebe muitas, né, nas casas espíritas, as pessoas nos procuram justamente com esses problemas. Porque eu vou no supermercado e eu passo mal. Você está falando aqui de Auschwitz. Não, tem gente que vai no supermercado e sente mal. Né? Tem gente que não pode passar na porta do cemitério que se sente mal. Imagina uma pessoa dessa num baile de carnaval. Ela seria muito mais afetada? O que as pessoas têm que entender é que o carnaval de hoje não tem nada a ver com o carnaval do passado. E não é só o médium. Aquele que é espírita realmente não faz sentido, ele está apoiando um evento que, não é, que hoje está desregrado, né? Perdeu totalmente o sentido. Não é uma festa cristã, não faz sentido participar. Respeitar quem queira participar, claro, a pessoa tem o livre-arbítrio, faz o que quiser, mas o médium ou o espírita real participar não tem muita coerência no seu conhecimento com a sua atitude. Álvaro Augusto Teixeira Vargas, eu quero aqui expressar nossa gratidão por sua contribuição, valiosa contribuição. Foi uma conversa muito agradável, esclareceu muitas dúvidas, com certeza. E, né, eu queria que você desse as derradeiras orientações para quem está nos acompanhando, para a pessoa poder compartilhar esse vídeo também, certamente passar para um amigo, para uma amiga, que de repente não conhece esse aspecto, né, do lado espiritual do carnaval. Então, a palavra é sua, meu amigo. O momento hoje na Terra é um momento delicado, nós estamos numa transição planetária, onde aumentou muito a carga de energia negativa por esses espíritos que estavam antes confinados às regiões do umbral e foram liberados por Jesus com uma última oportunidade. Então está muito pesado. Jesus também trouxe para a Terra almas nobres, espíritos muito elevados para contrabalançar essa energia negativa, nos dando a opção de escolher qual caminho a gente quer seguir. Então, se está tão difícil o momento e nós temos a opção de escolher o melhor, por que não? Então, prudência nesse período, evitar essas festas, se possível. Às vezes, quem tem criança pequena, quer fantasiar naquela matinê, paciência, leva, porque a matinê já é outra coisa. Sim. Você vai levar aquelas criancinhas para brincar, daquela forma inocente, tudo bem. A gente tem que ter bom senso, mas aquele baile lá, onde a coisa pega, não é recomendado. A gente diz sempre, olha, orar e vigiar, porque a situação do mundo é muito delicada. É isso aí. Muito obrigado, Álvaro. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, meu amigo Sandro Moretti, aqui conosco hoje, trabalhando na técnica. Obrigado a você, companheiro, a você, companheira, que esteve conosco. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu comentário ali. Deixe ali o seu comentário para que o YouTube nos ajude a fazer esse vídeo alcançar mais pessoas que podem precisar daquilo que foi dito aqui. Muito obrigado a todos. Uma excelente semana cheia de luz, cheia de paz. Que possamos aproveitar todas as lições que essa vida nos oferece. Até o nosso próximo encontro.